No início da tarde de sexta-feira, por volta de 14 horas, socorristas do SIAT e policiais militares foram deslocados para o cruzamento da rua Xavier da Silva com Rio de Janeiro, no bairro Maracanã. O atendimento era para uma situação de assalto com vítima ferida por disparos de arma de fogo. No momento da ação, os assaltantes efetuaram dois disparos e acertaram um homem de 57 anos no abdômen. Policiais militares foram informados de que a pessoa estaria adentrando ao minimercado quando os indivíduos deram voz de roubo e efetuaram os tiros, provavelmente com um revólver calibre 32, acertando a vítima e fugindo sem levar nada. O médico que fez o atendimento à vítima diz que os ferimentos não são graves. Dois ferimentos tangenciais, um tangenciando o abdômen, não penetrou a cavidade, e o outro na perna, também tangenciando a perna, não penetrou no, na musculatura. Não corre risco de morte? Não, esses ferimentos não. Os socorristas atenderam Valdir Tomazini, de 57 anos, e o conduziram ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A Polícia Militar fez buscas, mas não logrou o êxito em prender os criminosos. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.